Panorama Agrícola para 7 de fevereiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, hoje é 7 de fevereiro de 2012 e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. Eu sou um peão de estância, nascido lá do galpão. O ditado de hoje é: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Na dica de hoje, como combater pragas na lavoura. Noticiário Universidade e Ministério da Agricultura realizam cursos sobre inovação no agronegócio. E na entrevista, como um biodecompositor orgânico está mudando a realidade ambiental em Ouro Verde. Você liga 48-3239-5647 e participa aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, procure combater pragas na sua lavoura mecanicamente, eliminando ovos e larvas das hortaliças e do solo com um combate natural e não químico. Procure informações no escritório da EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do curso sobre propriedade intelectual e inovação no agronegócio, promovido pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 15 de fevereiro. E o início das aulas está programado para o dia 2 de abril. Serão oferecidas 1.000 vagas para participantes em todo o Brasil. O curso tem duração de 2 meses e é uma extensão universitária da UFSC. A obtenção do certificado é um pré-requisito para os demais módulos que serão oferecidos pelo Ministério da Agricultura. Estão previstas novas edições de cursos sobre indicação geográfica e um módulo específico sobre proteção de cultivares. Este curso de propriedade intelectual e inovação, que começa dia 2 de abril, é à distância e capacita e atualiza profissionais que atuam na inovação e propriedade intelectual do agronegócio. O programa do curso contempla conceitos, legislação e os principais assuntos relacionados ao tema, como modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, patentes de invenção, indicação geográfica de produtos agropecuários e proteção de cultivares. Informações adicionais pelo telefone 48-3952-1900, 48-3952-1900, ou no site www.cead.ufsc.br. SEAD é a Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve hoje reportagem sobre um biodecompositor orgânico instalado em uma escola do município de Ouro Verde. O jornalista Emanuel Vicenzi entrevistou a extensionista Luciana Serafim Mês, a aluna Miriam Regina Brito e a professora Clary Maria Weber. Vamos ouvir. A gente pode estar tirando a cada 15 dias o decompositor. O que essas crianças estão aprendendo hoje dentro de uma estufa simples e pequena como esta tem um valor inestimável para o amanhã, para o futuro do meio ambiente, do planeta, das diversidades naturais. A atenção e concentração é para entender o funcionamento de um biodecompositor orgânico, desenvolvido aqui mesmo na escola, com o apoio da EPAGRE, para melhorar o aproveitamento do lixo. O biodecompositor, como qualquer outro tipo de composteiro, ele vai decompor o material orgânico e vai estar produzindo o adubo. A diferenciação é que com esse modelo aqui, a gente pode também estar utilizando o churume, que ele tem uma parte onde o churume vai cair separado na parte de baixo. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente pode estar fazendo a extração desse churume. O churume, então, ele é rico em todos os nutrientes que tem no material colocado aqui dentro, que o que mais utilizado aqui são cascas de frutas, restos vegetais da cozinha da escola. Então, ele é bem rico em nutrientes e a gente utiliza ele diluído em água na adubação do que está sendo produzido tanto na estufa como que está produzido na horta também fora da estufa. O adubo e o chorume produzido aqui pelos decompositores vem parar nessa estufa recém-construída pela escola. Aqui as crianças aprendem um método fácil, prático e eficiente de dar ao lixo orgânico o destino correto. E claro, quem agradece é a natureza e o meio ambiente. Antes de utilizar os produtos do biodecompositor, essa era uma área improdutiva, com solo ruim para o cultivo. Hoje, a análise de solo aponta para uma terra rica em nutrientes naturais e sais minerais. O segredo? 1 litro de chorume diluído em 4 litros de água, composto aplicado na raiz das plantas de 10 em 10 dias. Por isso, cada alimento aqui produzido vai direto para a merenda escolar e com participação direta dos alunos em todos os processos. As crianças levam isso muito mais facilmente para casa do que a gente falando com o pai ou com a mãe. Então, o município aqui ele enfrenta um problema que é de toda a região, o problema do lixo. O lixo coleta terceirizada uma vez por semana. Então, imagina colocar um lixo orgânico de uma semana para outra num lixeiro, questão de bicho, mosca, é bem complicado. Então, aqui eles estão vendo como é feito, viram que é simples, está fazendo, estão aproveitando adubo, chegam em casa e conversam com os pais. Lógico que vai ter o agricultor que não vai ter condições de estar comprando material e estar fazendo o biodecompositor, mas existem outras maneiras também de estar se fazendo o composto. A gente está trabalhando com eles isso também, vai até fazer um intercâmbio assim, com propriedades do interior, onde é que a gente está trabalhando hortas demonstrativas com outros tipos de composteira, outros tipos de canteiro, onde não tem estufa, para eles estar conhecendo outras realidades. Então eles são assim um meio bem mais rápido de estar chegando a cada propriedade do que às vezes a gente está conversando com o pai ou com a mãe. Está melhor que daí a gente faz, joga ali e fica bem, bem melhor. Está melhorando o solo, estão nascendo. Estão nascendo que daí tudo que está plantado é colhido e daí a gente está comendo aqui na escola. Dentro do biodecompositor, o chorume começa a ser produzido após cerca de 15 dias. O cano serve para dar vazão ao gás produzido pelo lixo acumulado, evitando com isso o risco de combustão. Já a tela previne contra a entrada de larvas e outros organismos vivos, o que mantém a higiene e evita odores. Luciana, é um procedimento fácil para o agricultor fazer isso na propriedade dele? Qual é o custo que ele pode ter? Aonde que ele pode buscar essas orientações? Assim, para buscar as orientações, ele pode estar chegando ao escritório municipal da EPAGRE e ele tem assim, a fabricação dele é bem fácil, tá? Para fazer um biodecompositor, a gente precisa de uma bombona de 200 litros e meia. E aqui no caso, como foi dois biodecompositores, foram utilizados 3 bombonas. Aqui o custo que nós tivemos para fazer os dois biodecompositores foi de mais ou menos R$150 para fazer os dois. Lógico que a gente assim, aproveitou alguma coisa que tinha na escola e que certamente o agricultor vai ter na propriedade também, como resto de cano, parafuso, pó. Então essas coisas assim, a gente não precisou estar comprando. Comprou mais foram as bombonas, torneiras, flanges. Todo esse aprendizado faz parte da disciplina de educação ambiental aqui na escola Benvenuto Taca, em Ouro Verde. Com foco na sustentabilidade, a aula expõe os problemas e desvenda junto com as crianças as soluções práticas para ajudar o planeta. Claro, e como uma disciplina de educação ambiental ajuda na aprendizagem dessas crianças? Eu, no meu ponto de vista, é uma das que mais ajuda, porque eu trago ele sempre para a parte prática. E não adianta, às vezes, tu ter teorias, se eles não verem o valor de fazer, de pôr na prática e ver o quanto isso pode ajudar. E meio ambiente, o que hoje em dia, a preocupação está grande com isso, ó. Então eles aprendem fazendo. E muitas dessas aprendizagens aqui eles levam para casa deles. Eles transformam a realidade da escola também em casa, o que é muito bom, né? Você é professora, que nota você dá ao projeto dos biodecompositores? Não, eu acho que é 10 mesmo, né? Porque até então o lixo ficava todo jogado, exposto, criando bicho. E agora não, está sendo reaproveitado, reutilizado e transformado em adubo para o alimento deles. Aprovado. Aprovado. Você ouviu reportagem de Emanuel Vicenzi, no município de Ouro Verde, sobre um biodecompositor orgânico instalado em uma escola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.